Segundo caminho oposto. Em cada linha eu peço cor. Em cada linha eu peço cor. Em cada linha eu peço cor. Sofrer não vale de nada. Sofrer não vale de nada. Sofrer não vale de nada.